Salvador, muito boa noite. Trip 5218, ciente da informação. Victor, na sua escuta. Trip 5218, boa. Prossiga direto ITAP para completar a chegada à Mari. O ponto ideal desça para 3.000 pés, o altímetro 10013. Informe o livrando 190. Ciente, direto ITAP. Na ideal de descida na presente, até 3.000 pés do Trip 5218. Controle Salvador, Kilo Kilo Lima está visual com o campo. Kilo Kilo Lima, chama agora a torre, 198, decimal 6. 118, 6, obrigado, comando. Oh. controle, poderia confirmar o ajuste para o 5218? Padrão 1013, Rapaz Staff voo Iduna, 2 mil pés, autorizado LS, aponte localizador, trip 5218. Para Duna, após etapa, 2 mil pés, chamada no local 5218, grato. Salvador, Bono 096, nada mais, como você quiser, informação, muito bem. 96, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3 mil pés, altímetro 1013. 3 mil pés, como 13, na chegada Mari, 096, que fica projetor, né? Negativo, oi, direto ITAP, voo 1096. ITAP, muito obrigado, 096. Salvador, vamos ao 08, Uno, posição 9. 08, Uno, estou autorizado para o estacionamento, chamo para um táxi. Manda o táxi no 08. Interceptou o local, trip 5218. 5218, completa ele SX-Ray, chamando torre 18, 36. 18-6, grato. Para o táxi com 9081, temos 189 a bordo, 4 horas de atendimento de galeão. Gol 9081, eu sou autorizado o táxi via Fatio 1, táxi Índia, ponte para 90, torre 118, decimal 6, pois deixou o altímetro no 013. Poderia confirmar 89 a bordo? 189. Sente, grato, bom voo. Ok, Guilherme, a gente chama 286, o 9081. Prossiga. Teve 528. Livrou 528, prestando na Alfa. Sim, está autorizado o táxi Alfa Juliette, parte 3, posição 04. Alfa Juliette, parte 3, posição 04, 528. Zero, boa noite, prossiga na chegada Mares, desça para 3 mil pés, altímetro 1013. 3 mil pés, 1013, eu estarei na BIA 310. Zero, zero. 96, após ETAP Voiduna, desça para 2 mil pés, ILS X-ray autorizado, reporte localizador. ETAP Duna, após 2 mil pés, ela estabiliza a localização. cômodo, é o voo 9081, passa 1800, saída da El. Voo 9081, contato radar na decolagem, suba 360, saída da El. Entra, ajuda a saída para o 360, 9081. Salvador, muito boa noite, o gol 1973, informação WIP. O gol 1973, está autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10, curva direita. Saída da EL, transição lenta após o Abride, via após o 10, após o SMAP, após o Lúvito, após o Albacena, após conforme rota. Controle Salvador, PR 120.8, transponder será o 5162. Autorizado, Galeão nível 360, rota conforme o plano de voo, decolada pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leta, Leta Bridge, Amperzulu 10, ESMAP e Barbacena. 1208 controle, 5162 é o transponder, gol 1973. 5162 é o transponder, chão pronto, pushback, somente, gol 1973. 5162, é isso? Afirmo, 5162. Ok, 5162. Chama lá, o Golo 973. Cadê o Golo 096? Golo 096 completa ele SX3, chamando Torre 18, decimal 6. 186, Golo 096. Bravo, gol 1096, Bravo. 1096, estou autorizado o site Alfa Juliette, posição 05, Pat 1. Alfa Juliette, posição 05, gol 1096. É 310 após etapa Ruiduna, desça para 2000 pés, direto tem que ser autorizado, reporte localizador. Etapa Ruiduna, 2000 pés, autorizado na X-Ray, reporte localizado, né, e a 310. No portão 2 para pushback, essa não. 973, está autorizado, são plantados. Foi, já vou lá para o carro, chegou 1973. Aí, só 22 na minha. Tomou 0 na minha? Só 22, 1 na minha. 325. Vai chamar agora a Recife 25, 1933, 25, 1908, 1, bota. Salvador, trip 5216. Eu sigo trip 5216. Autorização do governo para cá, na caixa. Sente Salvador, Alta 3858, com a WISC. TAM 3858, está autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decolada 190, a curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. E após o 19, após Bangu, após Abucu, após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, desce 18, transponda 5171. Positivo, autorizado Fortaleza 370, Upezulu 19, Bangu, direto a Bucu, direto Fortaleza. Decola no perfil Momo, transição Froti, vai se chamar controle em Salvador 1208 e o código é 5171, tá 3858. 3858, o cadastramento está correto, são prontos, pushback, funcionamento. Passará. Localizador, visual com 10, será 6310. Salvador, boa noite, 6362, informação RUIC. Chile 6310, completa ele SX-Way, chamando Torre 1836. Fiquei com a Torre 1836, o Chile 6310, obrigado. 3662, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 1013. 3.013, pode um voador, né? Número negativo, voo Itape, o 3662. Itape, 3662, libera a velocidade, tempo? Está livre das restrições, velocidade e altitude. Livre de restrições, velocidade e altitude, obrigado. 973, pronto para o táxi, 67 a bordo, alterna Campinas, 0354, outra notícia. 1973, sou autorizado o táxi via Taxi India, ponte para dono 02118, decimal 6, o ajuste altímetro 1013. Ok, e a Índia está autorizado, ponte para 2612, decombi 13, gol 1973, obrigado, uma boa noite. Um bom voo, gol. Pode ir lá, sete, um, cinco, dois, um, meia. 5, 2, 1, 6, não possui seu plano sistema. Assim que possui, chamarei o seu. Salvador, Xané 6310, Foxtrot, boa noite. 6310, Xané 6310, já autorizado taxiar Alfa Juliette, posição 0441. Alfa Juliette, 046310. Salvador, muito boa noite, Gol 973. 73, contato radar na decolagem suba 360, saída da EL. 7360 da EL, 1963, Sulita Linda na presença. Sulita, está livre. Direto Lida, grava 963. Salvador, parceria do 2224, boa noite. Passarido 2224, boa noite. Prossiga na chegada Mari, desça quando no ponto ideal, para 4 mil pés, o altímetro 1013, está presente e está livre para o auditável. Estou de fato, 4 mil, 1013, ideal desce, bateria 2224, sim, aqui da UIS. Salvador White, Europa Zero 83. Europa Zero 83, boa noite. Clear down to 050 on both arrival, QNH 1013, Europa 083. Clear down to 050 on both arrival, Paulo Salvador, está 3858, pega estacionamento 03. 58 instantes, francês. Guarda. O 3858 é autorizado para chegar adicionalmente, é um pronto táxi. Autorizado para chegar adicionamento, tá? 3858. Após estar pelo Ituna, desça para 2 mil pés, o altímetro 1013, autoridade LS, reporte, bom acreditor. Tá, Fátima 313, prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro 1013. 4.000 pés, a bordo. 4.030, João Pessoa, 123 a bordo. 3858, estou autorizado, táxi Índia, pode ser da 10, torre 118, decimal meio, ajuste no 013. Táxi autorizado, Índia, pode ser a torre 286, tá? 3858, boa. 3325, gol 1973. Localizador de São Paulo, 3662. 3662, completa LS X-Ray, chamando torre 118, decimal 6. 86, obrigado, boa. Passareiro 2224, prossiga para 2.000 pés, após estar em Zona, altímetro 1013, autorizado LS, reporte localizador. Isso, para o passareiro 2224. Após Tato Voo Iduna, ILS X-Ray autorizado, desça para 2.000, autorizado LS, reporte para o credor. Iduna, repórter estabilizado, Hernandes 4. Solo Salvador, 1096, atualização, Fortaleza. Voo 1096, está autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decola no zero, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, e é o 19, após Bangu, após Abucu, após conforme rota. O controle Salvador opera em 120, décimo 8, transponder 5401. Fortaleza 370, decola da 10, na Momo, Froti, com curva à esquerda, apesulo 19, Bangu, Abucu, rota. 208, controle 5401, transponder, 1096. 1096, quanto já está correto, me chamo pronto para o tiver questionamento. Salvador, 3850, decolou Momo. 3858, contato radar na decolagem, suba 370, saída Momo. Cópia. Cópia. Está autorizado Aracaju, nível de voo 190, vai decolada 10, curva à esquerda, saída Pucajão após direto Aracaju. Via Golf 677, controle Salvador Pere 120.8, transponder 5402. Positivo, aguardando a possibilidade, tá 3258. Da Pucajama Corte, né? Água 677, 5402, 208 é o controle, 5206. 5402 é o transponder, chama o plano para o estacionamento, 5206. Camarada, 4402 transponder, 5206. Let's 10 Muriboro. Valeta. Tem o futuro 2 de Julho à vista. Ativo, 224 completa, ele é sexuê, chamando torre 18 desse mal meia. 18 meia, até mais. Boa noite, tá 3662. 3662, estou autorizando o taxi Alfa Juliette, cruzão 0671. Alfa Juliette, pelo 0671, tá 3662. Boa noite, eu sou 6310. 6310, informação em curso é o VISC, está autorizado Recife, nível de voo 350, vai decolar 10, curva esquerda, Puca, transição Caju. Vieram para o VISC 58, controle Salvador Pere 120, decimal 8, transponder será o 5164. Então, VISC autorizado 350, Recife, decola 10, com curva esquerda, Puca, Aracaju, 20, decimal 80, controle, 5164, transponder, 6310. 5167 é o transponder, me chama pronto para tiver funcionamento, isso é 6310. 5167, corrigindo, 6310, obrigado. Vamos lá, decimal 6. Complete the procedure, 1186, boa noite, vou passar 86. Gol 1096, busca estacionamento, posição 5. 1096, vai ficar atento ao arbozatão que está na retaguarda, pode ser autorizado, me chama para um táxi. O arbozatão está livre, chama para o táxi, 1096. 8.58, coordenação com o centro, o mesmo orientou que o senhor mantenha a subida até Cogibo e após Cogibo voe a Buco. Positivo, mantenha o perfil Cogibo e após Cogibo a Buco. Obrigado pela coordenação, 3850. Salvador, Passarela 2224. Sou autorizado o táxi Alfa, reportando sua Juliette. Antes da Juliette, 2224. Prossiga para 2.000 pés, altímetro 1.013, está autorizado a LS X-Way, reporte localizador. 2.013, reportará no localizador, está autorizado. O 2224 vai ficar atento ao Boeing da Gol, que dentro de alguns instantes solicitará ao táxi, após estar autorizado a ingressar a Juliette para o Pátio 3. Ficando atento ao sinalizador. 2224, está atento ao Boeing da companhia para ingressar o Pátio 3. Autorizador na Proxanel, 6223, cara. Sim, ativo. Prossiga direto Duna e reporte estabilizado, 6313. Tirar o portal. 3858, chame agora o centro Recife no 2545, alterna 134 decimal 5. 2545-345, tá 3858, boa. É. Boa noite, Salvador Europa 023, Runway Bacchetti. Approve the taxi by Alpha, we spot before Juliet. By Alpha, Roger. Call 096 para o taxi, 98 a bordo, 3h40 para o Mia, alternando Recife. 096, autorizado táxi via Pátio 1, taxi India, ponte para 10, torre 118, decimal 6, o ajuste altímetro no 013. Pátio 1 no Índia, ponto 386, o ajuste no 03, bom no 09. Solo, Salvador, 296 para posicionamento. O 5216 vai ficar atento ao passageiro do que entrará no pátio 3 após ser autorizado, são prontos.